3 1 1 decolou aos 4 meses, chame controle 119.8. 19.8, obrigado. Sou 6311 da Avianca, decola na sua escuta. Avianca 6311, contato na decolagem, suba o 340, sai do Adael. 340, Adael. Autoriza de Nepros, né? Pro Avianca 6311. Mantenha a saída, Avianca 6311. Vai manter a saída quando possível. Avianca 6311, negativo de né? Boa da Elda presente. Da Elda presente, já ajuda. Meia a bordo, 2 horas e 20, alterna Natal, pronto para o táxi. Muito bem, obrigado. 14, aguarde para o táxi, 3454. Vai aguardar para o táxi, 3454. 1982, táxi via Alfa, aqui no Pátio 3, chama para ingresso, Pátio Principal. 1200 metros fechado. Confirme quantas milhas está da cabeceira do zero. Só um minutinho. Ah, 7.5 de meia da cabeceira, senhor. 6 milhas agora. Gol 1982. Escuta, eu tenho. Na escuta, prossiga. Chame solo 121 decimal 9. 19. 354-14, reporta visual, trem pouso já travado. Reporta visual, Quilo vai seguir via faixa 3, reportará para ingresso na faixa 3. 3454, táxi via Juliette, Alfa e Delta, na Delta, chame torre 19.6, bom voo. Juliette, Alfa e Delta, na Delta, torre 1186, 3454. 1-3-1-1. 5414 autorizado, pouso pistão no 0, vento 200 graus, 069. Cabeceira deslocada, 1.150. Tá, sente, baixando travado. Alfa Novembro Fox, controle Salvador, prossiga. Atenção, ano mil para Salvador, vou falar o que é Novembro na queda. Alfa Novembro Fox, se apresentou o plano junto à sala IS, Salvador? Afirmativo, para preparar o produto. Copiado, não tenho informação do seu plano, informe o tipo de aeronave, pessoas a bordo, autonomia alternativa. Charlie, Ana 70, alternativa de 3-0, alterna 03. E pessoas a bordo? 01. Acione código transponder 0128, corrigindo, 0127, o Alfa na mesma Fox. 0127, Fox. Pátio 3, pátio principal, portão número 4. Portão 4, 9-10. Novembro Fox, mantenha 1.000 pés, vou ir na proa da rotatória. Gente, vou na proa da rotatória, essa é a Novembro Fox, na perna fundamental. Torre Salvador, eu tô 3454, aproximando-se do ponto de espera. espera na Delta, pronto. 3454, a linha e mantém cabeceira 10. Informo que a aeronave que o precedente decolagem fumou o bando de pássaros sobre a cabeceira 28. Sim, está autorizado a alinhar e manter o sono 0, 3454. Flips 4-4, solo 5-1, flip à direita sobre solo, 1-2-1 na cima nota. Na direita, solo 2-1 na rota, 4-4. Salvador, bom dia, 35414. O 35414. 5514. Vitória Golf, 5414. Vicente, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso no principal. E a Torre Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso. Copiado, tá mantendo 1 no meu pé, confirme. Afirmativo, 1 no meu pé, uma boa barra da fora. Autorizado a decolar pista no 0, vento variável 08 nós. Autorizado a decolagem pista no 0, 3454. Complete aproximação, torre 18, decimal meia dúzia. 18, meia, ou 6726. Torre Salvador, bom dia, L 6726, estabilizado o localizador. Continua a aproximação, informa os primeiros 1.200 metros fechados. Informa o vento agora 220 graus, 08 nós. Direção de pouso 90. Afirmativo. Gente, aporte visual, trem de pouso fechado travado, objeto 6726. Porta H visual. 3454, decolou 54, chame controle 119-8. 198, obrigado, bom dia. Estaremos rodando em breve para a pista 28, pista em de alguns outros pistas será 28, saída prevista agora, transição coral, guarde cópia. 7-1-3-1-7 da rua. Tango Alpha November Fox para o sequenciamento. Passam um 360 pela direita, mantendo 1 no meu pés. Certo, eu estou agora, eu estou na zona para a direita para sequenciamento. Mantendo 1 no meu. Está travado 6726, autorizado ponto pista no 022, 10 graus, 09 nós. Cabeceira deslocada, 1.200 metros. Confio quanto que altitude já avistou? 1.800 pés. Patrão de Salvador, o Zulof Juliette mantendo 1.500 pés na proa da rotatória. Confirma para o controle? Zulof Juliette. Copiado, reporte de rotatória para transferência. cópia, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado Manati, 510, decola da 1-7, curva direita, corredor axé, controle 1-9, decimal 8, aciona o padrão 0107, coteja. Afirmativo, Alfa 9 Fox, efetue mais um 360, a voz prossegue para a rotatória. É 311, Avianca, Recife 128.8, alterna 13325. 288-3325. Pronto para o táxi, 44. 454, controle. Escuta, tá 3454. Sai da PUCA 330. PUCA 330, tá 3454. Zulu Alfa Juliette está visual com aeródromo? Afirmativo, Zulu Alfa Juliette visual com aeródromo. Para ingresso, torre 18, decimal 612, Zulu Alfa Juliette. 118, decimal 60, Zulu Alfa Juliette. Salvador, passa a Zulu Alfa Juliette. Avatar. Zulu Alfa Juliette, confio por favor. Zulu Alfa Juliette na rotatória. Setorizado final do 7, reporte 3 milhas, trem pouso baixar travado, Zulu Alfa Juliette. Afirmativo, reporte 3 milhas, trem baixar travado. 567, 2 milhas, solo 5, 7, livre à direita no solo, 1, 2, 1, 9. 9, 1, 2, 1, 9. Zulu Alfa Juliette podia confirmar tipo da aeronave? Romeu Vitor 1-0. Salvador, bom dia, o L67 vermelho, livrou na última. EC26, táxi via Alfa, repartente da táxi Aquila. Alfa, repartente aqui. Vamos ver se já tem visual, o tráfego no visual. Ele tá a 6 milhas agora. Agora 5 milhas, posição de 11 horas. Mantendo 1.510. Negativo, tô visual não. Copiado, mantenha 1.010, torre 18, decimal 6, dúzia, Alfa 9 Fox. 18, Alfa 9 Fox, passa na agora. Patrulha, tá 3454, solicita voar Aracaju. Tá 3454, chame agora Recife, 12685, alternando 12545 e solicite a Recife. Recife 12685, 2545, obrigado, bom dia. Então, Alfa November Fox, bom dia, confio em posição. Ah, tá no tráfego aí que vai agora pousar na sorte, eu não quero aqui. Vocês confiam no visual com o meu Vitor no zero? Agora sim, senhor, na final da na sorte. Gente, autorizado final do ano 7, seguindo como número 2. Descaixando como número 2 para pouso pistão 7. Gente, número 2 para pousar na sorte, o Alfa November Fox. 3602, então o portão que está estacionado. O 3602 está no FIGA 5, ok? Gente. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, chama para ingresso, Pátio Principal. Tem pouso baixar travado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 2-1-0 nós, condição 2-1-0 graus, 0-8 nós. Confirme 1-7 e 1-0. Desconsidere, pista 1-7, autorizado pouso, vento 2-1-0 graus, 0-8 nós. Pulou Alfa Juliette, tem fixo na final do 1-7. Alfa Romeo Fox, confirme quantas milhas está da cabeceira no site. Faz 4 milhas, Fox. 6. Zulu Alfa Juliette, solo 01, confirme pátio. Pátio 3. 6. Autorizado táxi via Lima, corrigindo. Autorizado táxi Quebec, Mike. Na Lima, chamada solo 121, decimal 9, para a continuação do táxi. O solo foi 01. Zulu Alfa Juliette. Vai executar autorizado táxi até o ponto de espera da 17. Zulu Alfa Juliette pode continuar táxi via Mike na Lima, chamar a solo 121, decimal 9, seja. Zulu Alfa Juliette. Alfa November Fox, confirme visual. Visual. Tem vista no site livre, vento 200 graus 08 nós. Alfa November Fox. Certo, mas Fox Light, quatro. Na saída Gole, transição Coral, decola com 28 curva esquerda, controle 198 e aciona 5105, gol no 397. Uno 397, cotejamento correto, chama para pushback e saneamento. Uno 397, tá bom. Uno 3602, pronto para cópia. Viva! 3602, autorizado posto seguro, nível 280 via Upper Whisky 50. Saída Gole, Eval, apoio direto. Decola da 28, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5110, coteja. Correto, 280, seguro, autorizado, segue pela Previsque 50, Gole, Eval, após DCT. Decola da 28 com curva esquerda, após 198 para o controle, 5110 no transponder, 3602. 3602, cotejamento correto, chama para pushback e saneamento. Boa tarde, obrigado. Zulu Alfa Juliette, segue para decolagem da 28. Correto, Zulu Alfa Juliette, táxi para o pátio 3. Ciente, livre táxi via pátio principal, parte ingressando no pátio 3. Zulu Alfa Mike Delta, ali mantém cabeceira 17. Opa, não foi Fox, solo 05, foi empate. Confira? Vai livrar aqui na aeroporto. Esse é o estacional e frequência Alfa 9 Fox. Confirma que é o controle. conversa no 4-3. Frente, João, fala Juliette. Frequência livre, estaciona na parte 3. Salvador, Master Top 9840, câmbio. 840, prossiga. Muito bom dia, solicitou 370 para Eduardo Gomes, solicita autorização. Qual número solicitando? 370. Mar controle Delta, 19.8. Momo, transição Flock. Alpha November Fox, funcione stand-by, transponder. Autorizado, chama para o táxi, 1397. Tá livre, 1397, tá bom. Direto Manati, chama na 20 fora, é Eco Delta. Base aquilo Delta, escuta. Aquilo Delta na escuta torre. Salvador é o Gol 982. 3 vivos. É o número 83, pronto para cópia. Prontinho. Gol 983, autorizado Guarulhos, nível 400, via Upper Whisky 50. Saída Gole, Eval, Eudes. Decola da 28, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5106, coteja. Delta informa o tráfego, posição de 2 horas, 4 meses, a nave da polícia, um helicóptero montando 500 pés. É, o Delta ciente do tráfego, vai estar atento. 985106. 1983, cotidiano, correto? Chama para pushback solamente. Chama lá. Salvo gol 1397, pronto para o táxi. PLB 109, autonomia 2 horas e 40, alterna Salvador. Guardião 06, informa o tráfego do Guardião 01, sobrevoa na região de Amaralina, 510. Agora posição de 12 horas, 3 milhas. Negativo, da ciência do tráfego, vai manter o centro histórico Guardião na sua escuta. 86, muito grato, bom dia. Top 9840, pronto para cópia? Dimativo, pronto para cópia, prossiga. 9840, autorizado Eduardo Gomes, nível 380, via Upzulu 20 até Teresina, após Upzulu 7 até Belém. Saída Momo, transição Flock. Decola da 28, curva direita, controle 119.8, aciona 5064, coteja. Top 9840, autorizado 380 para Eduardo Gomes, Upzulu 20 até Teresina, após Upzulu 7, a subida Momo, transição Flock, 119.8 é o controle de saída, 5064 no transponder, Master 9840. 9840, o contejamento correto, chama para...